já começou. A origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: a pipa do vovô, pipa, pipa do vovô, pipa, pipa do vovô, pipa, pipa do vovô. A pipa do vovô não sobe mais, não. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado pra trás. Sim, é verdade! Mais um, não ovo! Começa, que número que é? 22? 22. Nossa, sabe o número da sorte. 22 esse número da sorte, por que esse número da sorte? Sei lá, os números da sorte, eles não tem que ser de 1 a 9? Não sei. Eu acho que sim, geralmente é. É de 1 a 9? Eu acho que é. Não, mas tem gente que o número da sorte é a placa do carro, por exemplo. Ou o jogo do bicho. Ou o jogo do bicho. Pode ser, tem vários números da sorte. Esse é o meu número da sorte de hoje. É o 22, um não ovo totalmente especial com a nossa bancada maravilhosa. Eu, Cid Cidoso, aqui apresentando, e à minha direita, ele... Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian. Tá tudo bom. Tudo bom? Tá, coisa boa. Tá tudo bom. Igor Seco! Fala, meu povo! O povo fala demais, hoje, cara. Hoje o tema vai falar bastante, povo. Vai falar. E Luigi Rister! Olá, fiéis ouvintes! Estamos aqui diretamente do bloco Atiçados com Nutella. Tá uma festa aqui, jogando purpurina. Tá todo mundo fantasiado. Eu tô fantasiado de Adele hoje. Tá uma condição aqui, vocês não têm ideia, cara. Tá muito louco aqui na Rua Augusta. É, o Luigi não vai cantar hoje, o pessoal... Não, a galera... Mas assim, o pessoal assim. Fica mal acostumado, entendeu? Fica, velho. Vou abrir alas que eu quero sarrar. Eu tô aqui, ó. Hoje é o dia de sarrar. Todo suado, acabei de dar uma mijada ali na calçada, comprei uma escola por 10 reais. Por quê? Porque o Não Ovo de hoje é sobre carnaval, essa festa maravilhosa. Carnaval, a festa da carne. A festa do povo. Sim. A festa da carne, o carnaval. Carne aval. Carna. Porque, o que, que é o aval? Aval é porque deixa a carne liberada. Ah, a pessoa tem um aval pra ir vestir de mulher pra, isso, pro carnaval. Pra liberar as carnes. Certo. Pra liberar umas maminhas. Muito bom. Liberar maminha é a coisa que mais acontece no carnaval. Você sabe aonde foi inventado o carnaval? O carnaval foi inventado na Antuérpia, no ano de 1348. É interessante essa história. Essa é uma história bem legal. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a Antuérpia e o carnaval. E o carnaval, a origem do carnaval. O carnaval, ele era como de costume na época, você bem falou, era carne. É carne. Então lá os intuipanos, eles matavam vários bois e vacas e galinhas. É mesmo? E pegavam ali, se banhavam com o sangue, isso, desses animais, é, entendeu? É. E saíam pelas ruas abraçando pessoas cheias de sangue. Um dos detalhes é que eles usavam a cabeça desses animais como máscaras. Exatamente. Ah, é por isso que é tradição. É, hoje eles mudaram um pouco a tradição, né? Em vez do sangue, é suor que as pessoas ficam se lambuzando. Sim. Ou seja, se você vai na rua e acha o carnaval uma merda, lembre-se que já foi pior. Já foi pior. Já teve pessoas sujas. Já foi pior porque essa história foi inventada. Tudo mentira. Ela tá ouvindo isso, vai botar no trabalho da escola sobre o carnaval, vai errar, vai tirar zero, velho. Depois vai culpar a gente. Vai culpar a gente. Enfim, carnaval não interessa como começou. O que interessa é que o carnaval é uma época maravilhosa. Você acha? Eu acho. Eu acho também. Sabe o que eu gosto do carnaval? É. Dos discursos da Raquel Charazard falando do carnaval. Porque a Raquel Charazard ficou famosa e foi contratada pelo SBT. É verdade. Por causa dessa... bota um pedacinho aí, Bayer, do discurso da Raquel Charazard do carnaval. Ontem foi quarta-feira de fogo e eu não vejo a hora de chegar a quarta-feira de cinzas. Não, não é que eu seja inimiga do carnaval. Até já brinquei muito em clubes, nos blocos, nas prévias. Fui até Olinda em plena terça-feira de carnaval. Portanto, vou falar com conhecimento de causa e revelar algumas verdades que eu encontrei por trás da fantasia do carnaval. A primeira delas, o carnaval é uma festa genuinamente brasileira. Não, não é. O carnaval, tal como nós o conhecemos, ele surgiu na Europa durante a Era Vitoriana e se espalhou pelo mundo afora, adaptando-se a outras culturas. Segunda falsa verdade, é uma festa popular. Balela. O carnaval virou negócio e dos ricos. Que o digam os camarotes VIP, as festas privadas e os abadás caríssimos chamados passaportes da alegria. E quem não tem dinheiro para comprar aquela roupinha colorida não tem também direito de ser feliz? Tem não. Mas é, tem gente que não gosta de carnaval, mas tem gente que não gosta de nada tem também, Raquel, né? Xerazar, eu, tipo ela. Eu não gosto de porra nenhuma. Tem gente que gosta de reclamar de tudo. Eu não vejo qual que é o problema de não gostar de ver pessoas se divertindo. Ué, se você não gosta, tudo bem. Liga o Netflix, se tranca no quarto, tudo bem. Verdade. É normal, mais um dia é normal. Mas deixa a galera que gosta em paz. Você também gosta de se divertir? Eu gosto de me divertir. Eu gosto. Você gosta da diversão das ruas. Você está procurando adoro, diversão. Adoro me divertir. Adoro me divertir. Carnaval, esse momento mágico aí. A coisa mais legal do carnaval, na verdade, é que não precisa trabalhar. É. Essa é a coisa mais legal do carnaval. É a coisa mais legal de qualquer feriado, né? Então, Natal também. E é. O carnaval é a época do feriado, é o combo feriado. É tudo junto. Ah, rapaz, é um atrás do outro. Vem um atrás do outro. É, aí é sábado, domingo, segunda, terça, quarta de cinza, daí pela metade às vezes emenda mais um pouquinho. E tem lugar que vagabundo ainda fica quinta e sexta, não vai pro colégio também, entendeu? Já e aí já vai facultativo. Sábado, domingo e só volta na outra segunda. Não, o que eu acho as férias de verão do brasileiro, né? É. O que eu acho legal do carnaval é que, sei lá, a gente tá em setembro e aí já estão anunciando o esquenta do carnaval, das escolas de samba. Caralho, mano, falta 7 meses pro carnaval. Ah, o pessoal, eles começam a fazer esquenta pro carnaval, durante o carnaval, pro carnaval do ano que vem. Cara, em Floripa isso. Tem um evento que se chama Carnafacu, que é um carnaval fora de época pros universitários de Floripa, cara. Pô, festa aí eles vão de abadá, é o carnaval. Mas sabe por quê? Se você organizar uma suruba com 7 pessoas, já deve ser difícil pra caralho. Agora imagina uma sarrada com 3 mil pessoas. A faculdade inteira. É difícil organizar, entendeu? Então, leva muito tempo, leva muito estudo. Tempo. É muito complicado. É o carnaval universitário, então. Pois é, Brian, onde você costuma passar o carnaval? Na sala. Na sala? É. Eu gosto de ficar no sofá vendo os desfiles das escolas de samba do Rio. Assisto, cara. Nossa, eu adoro carnaval. Nossa, eu adoro. É aquela coisa que vocês me perguntaram se eu vou na academia. Aí tem interpretações. Certo. Eu vou na academia, mas eu não faço musculação. Certo. E eu gosto de carnaval, mas eu não saio pra rua. Entendi. Eu gosto de ver o carnaval na TV. Gosto. Depois eu assino no Spotify a playlist das músicas do samba enredo. Eu gosto. Eu acho legal acompanhar o carnaval depois. Boa. E como tu se sente vendo só as outras pessoas sendo felizes? Não, me sinto bem. Me sinto bem porque eu não sinto o cheiro da avenida. A galera não parece estar muito feliz, não, viu? O que eu gosto do carnaval é a narração do carnaval. Tipo, eles têm os próprios Galvão Bueno. O Kleber Machado é narrador. E lá vem a entrada. Samba enredo, alegrias de um continente recém-descoberto. Pedro Álvares Cabral deu vivo. Porque os nomes de samba enredo é sempre um negócio gigante, né? E aí tem um especialista do BBB que é de carnaval. Carnaval. Especialista. O grande especialista de carnaval. Eu imagino a reunião na Globo onde os locutores ali, os narradores de futebol tiveram que escolher ou pega a Fórmula 1 ou pega o Carnaval. Porra, aí foi merda, o Galvão, né? Pra um e o Kleber Machado pra outro. Eu usava, você falou de desfile da escola de samba, eu quando era mais jovem, mais pequeno, eu usava a escola de samba como motivo pra bater punheta. Era muito legal. Ah, é? Que naquela época época era mais valorizado. Não tô falando por causa das imagens que aparecem. Ah, porque tem uma tática muito boa. Isso aí pra criançada que tá assistindo novo é boa também. A tática é a seguinte: como desfila de madrugada, sim, né? Já começa meio de noite, vai a madrugada inteira. O que você fala? Você chega pro seu pai e fala assim: pai, eu quero ver o desfile da Vai-Vai, que é 3 horas da manhã. Quero ver a Beija-Flor, que é 4h30, tá ligado? Fala, não, porque eu vi, vai ser muito legal, não sei o quê. Teu pai vai dormir. Carnaval, ele trabalhou a semana, o ano inteiro aí, chega no carnaval e quer dormir. Então, quando estiver dormindo, daí, bota na Emanuele. Carnaval nada, eu quero é sonhar. É. Chegou meia-noite, tá vendo o desfile, bateu meia-noite, é multishow. Entendeu? Já muda o foco. Entendi. É uma tática boa. Você já virou o próprio Ronaldinho Gaúcho no carnaval, né, cara? É. Tá vendo só? Não, mas eu acho deprimente ver desfile de escola de samba, porque, cara, eu não sei diferenciar nada com nada, assim. Sabe, olha, a harmonia está muito bem. Ah, eu também. A evolução da escola de samba está ótima. Qual é as suas dúvidas? Eu sou especialista de carnaval. O que, que é evolução? Evolução. Quesito evolução. O que, é a porra do quesito evolução? Evolução é o seguinte. É o Pikachu tira zero, como é que é? Evolução é o seguinte. Quando vem as alas da escola de samba, certo? Uhum. Vem andando pela avenida, você não pode existir um espaçamento entre uma ala e outra. Caralho, você sabe. Eu sei. Então, tipo, a bateria tem mais uma ala e tem as baianas, por exemplo. Aí a bateria corre e a ala das baianas fica parada, vai criar um espaço na avenida. Caralho. Esse espaço aí é penalizado com pontos. Cara, eu juro que eu imaginava você saber qualquer coisa. É um esporte. Que é tipo um esporte. Amigo, eu sou especialista em quase tudo. Eu pensei que era um evoluidão do Twitter. Esquisito evolução. Olha, eu não faço mais piadas gordofóbicas. Eu evoluí. E o que agora, prova final pra saber final. Se você tá apto ou não a narrar o Carnaval 2017. Vamos lá. Vamos lá. O que que é o quesito harmonia? Harmonia. Harmonia o que que é? Eles pegam... Travou. Eles sabem mesmo. Eles pegam... Eles pegam quantas pessoas na avenida estão vestidos de harmonia da justiça. Ah, os super-heróis. Tá explicado. Muito bom, e aí muito bom. Eles contam conforme o número de pessoas vestidas ali de harmonia da justiça, eles dão uma nota. Eu tenho outra dúvida sobre o carnaval. Por que que a ala das baianas não tá em Salvador? Se lá tem carnaval também. As baianas é no Rio. É no Rio. É verdade, cara. Não, por causa da roupa, da vestimenta. Ah. Que é parecida com as baianas que vêm na Carajé, no Pelourinho. No carnaval de Salvador tem a ala das cariocas? É, não acho. Tem. Do trio elétrico das cariocas. No carnaval de Salvador tem a área dos ricos que tem que ficar dentro da corda. E a área do vamos lá! Mas normalmente é exatamente isso, cara. Existe a ala dos cariocas. Tem a galera que paga R$3.000 pra ficar dentro do cordão. Tá e certo. Vai, vem do Rio de Janeiro, vem de outras partes aí, o cara paga. O cara que é do Salvador mesmo não vai pagar R$3.000. Não, o cara compra, fica ali do lado da cordinha ali, ó. Só vai beijando quem tá dentro. O cara é malaco já. É tipo aquela novela Caminho das Índias lá, o Teus Dalit, sabe? Os Dalit é a galera que fica fora da corda. É tipo isso. Mas como é que esses caras... Eu fico imaginando, sempre quando eu olho, eu tô velho quando eu penso nisso. Que eu vejo um bloco de carnaval gigante, o cara lá sarrando. A gente tá imaginando que Salvador é Salvador, isso. Salvador, isso. Okay. 1 milhão de pessoas num bloco, pulando atrás da Gil Maionese, né? A única coisa que eu imagino, cara, e se essa pessoa quiser mijar? Mija. É isso que eu penso, eu só penso nisso, porque eu gosto de dar uma mijada, entendeu? Não, e outra, você tá tomando cerveja, né? Cara, cerveja quente, R$7 a lá. Mas o segredo é esse, cara, é pular e mijar e tudo. Não, você já pega o copo da cerveja que você tomou, já mija no próprio copo, já passa pra alguém. Já passa pra alguém. Já, e aí vai. E aí você vai beber um mijo de outra pessoa também em algum momento. Vai filtrando, é bom que é filtrando. Claro, o carnaval é isso, né? É a troca de fluidos. Troca de fluidos. E o principal objetivo é a sua urina inicial chegar até você. De novo. Totalmente filtrado. Fazer a família do ping-pong. Eu conheço o fazer família. É mais ou menos isso. Quando tua urina chega em você, é porque... O ciclo está completo. Não dá pra dizer que o carnaval não é bom pra pegar anticorpos, né, cara? Não, o Lioto Machida fica louco. Essa hora aí... Lioto Machida, o maior carnaval do Brasil. Pode na avenida. Tá explicada a técnica do Lioto Machida. Puta que pariu. Existem coisas bem diferentes. Carnaval, por exemplo, de Salvador, carnaval de Recife e carnaval do Rio de Janeiro, carnaval de São Paulo. O carnaval de Curitiba, que é o Netflix, né? O carnaval de Curitiba é a coisa mais deprimente da humanidade, cara. Não tem nada a ver. É mesmo? Como é que é? Eu nunca passei. Cara, é horrível, sabe? É horrível. Assim, tipo, é aquela coisa das pessoas não gostarem de carnaval. Mas. Tem uma meia dúzia de guerreiro ali que gosta e quer tentar fazer algo a nível curtir. Escola de Samba Rio de Janeiro, tá ligado? Entendi. Mano, é uns desfiles deprimentes. A galera tudo de blusa, olhando, eu quero ir embora, eu quero tomar leite. Sabe, cara, muito triste, cara. Olha, acho que cada um aqui já passou carnaval em lugares diferentes. Eu vou contar a minha experiência no carnaval de Santos. Santos. É da onde eu vi. Antigamente, né, antes de eu ser nascido, o carnaval de Santos era o maior carnaval do Brasil, antes do Rio de Janeiro. Ah, é? Era o maior carnaval do Brasil e bababá, porque Santos também era gigantesco. E aí o carnaval de Santos, o que que é a grande pegada? Antigamente ele era glamouroso e tudo mais, mas agora é pobrinho, né? Pobrinho. Então eu fui, teve um ano aí que eu resolvi assistir, eu falei, não, vou assistir. Paguei lá um ingresso pra ir no arquibancada do carnaval, que é... Faz uma avenida lá, fui lá na arquibancada, paguei R$5 lá. Cheguei lá pra assistir. É carnaval de escola de samba mesmo. Escola de samba, ah, certo. Tem a X9 paulistana de São Paulo é uma vertente da X9 de Santos. Olha aí. Que é a original. Minha cabeça explodiu. Olha só que revelação. Não, bombástico. E aí, o que acontece? Cara, o carnaval de Santos ele se resumiu a contar histórias de... Pedro Álvares Cabral, por quê? Porque você consegue fazer a fantasia de índio, que é a fantasia mais barata da história. É verdade. Então toda ala tem os índios vermelhos. Aí os caras com uma sainha vermelha. Índio azul! Cara, tudo. Porque tudo pra não gastar é dinheiro. É uma desgraça. Porque é uma pobreza absurda, cara. E aí vem aquelas gordas, sambista. Tá. É uma doideira, cara, esse carnaval. Porque é uma economia de grana. Eu sei que o Luiz já passou o carnaval em Recife. Como é que foi a sua experiência em Recife? Cara, né? O carnaval em Recife é muito maluco. Porque as pessoas em Recife, elas têm uma rixa com o carnaval de Salvador. Isso. É tipo Fla-Flu, sabe? É tipo Inter e Grêmio, é, sei lá, essas coisas que, de rivalidade. Então, eu tava em Recife, assim, toda hora tinha alguém falando: "Ei, vocês viram lá? O carnaval de Salvador esse ano parece que tem menos gente." Vocês viram lá? Parece que deu pau no sabe, gente, eles ficavam tentando achar defeitos. Entendi. No carnaval. Mas, daí eu tava conversando com um cara lá que era baiano e ele tava falando que lá em Salvador é a mesma coisa. Mesma coisa, então. Eles têm essa rixa. Olá. E daí o carnaval de Recife, ah, não, que aqui é carnaval histórico, e tem o frevo, e não sei o quê, e tem o frevo, e guarda-chuva e tal. Eu falei, caralho, então, tipo, os caras realmente... Não, porque lá é pouca vergonha, lá é aquela brigueira. Nossa, que... melhor, nossa, nossa melhor, melhor, nossa é cultural. Tem, né? Quatro pessoas se beijando ao mesmo tempo atrás do cara enquanto ele fala isso, ali, ó. Entendi. É, lá é pouca vergonha. Ah, não, daí o pessoal de Salvador é já outro papo lá, ó. Fiquei sabendo que o galo da madrugada lá, esse ano tá fraco. 13 é, centímetros galo, menor. E, cara, o tal do galo da madrugada é surreal o tanto de gente tendo aquela merda, cara. Sim, né, cara? É muita gente, sabe? É um galo, é só um galo, sabe? O que é o galo da madrugada? O galo da madrugada é um. Não sabe? Um galo. Que sai na madrugada, sabe? É tipo a missa do galo que tem no Natal. É tipo um bloco de carnaval, o galo da madrugada. Certo. E aí ele é famoso porque tem um galo gigantesco no meio da parada. Sim. E todo mundo vai meio que em volta desse galo durante o circuito do carnaval. Entendi. Só, cara, é muita, mas muita gente. Tem nego que acompanha de canoa do lado. Nossa, velho, nossa. Cara, não é verdade? Não. Caralho. Ele sai assim, não, Luigi, vocês vão passar de canoa embaixo do galo da madrugada. Falei, pô, vamos lá, velho. A gente entrou numa canoa, num rio, que serve, tipo, o rio Tietê é o primo rico. Nossa. Ele é o primo pobre, ele é um pouquinho mais pobre, porque ele não é tão poluído. Mas, cara, tipo, o cara dava uma remada assim e saía quatro latinhas. O cara dava uma remada aqui, saia quatro ratazana. E o galo, vai, Luiz, você não tá feliz? Viva o galo da madrugada, o maior bloco do mundo, e cantando aquela música. Ei, pessoal, ei, moçada, o carnaval começa no galo da madrugada. Pulando e galo pra lá e chupa Salvador. Cara, é... Chupa Salvador. Quantas vezes você escutou? Você conseguiu fazer um cálculo? Quantas vezes você escutou, cara, essa música? Cara, essa música, e tinha uma assim também que a gente escutava direto, que era assim, talelé, tá maluco, talelé, tá maluco, o site de gaiata é o melhor de Pernambuco. Ah, não sei o quê. Cara, era assim o tempo inteiro. Você tava dormindo assim, quando não tinha ninguém. Eu tava no hotel dormindo, bem quietinho, surgiu um fulhão embaixo da minha cama e gritou, ei, pessoal, ei, salto, o carnaval começa no galo da madrugada. Cara, sério, você abria a geladeira, tocava a musiquinha, ei, pessoal, ei, moçada, o carnaval começa no... Cara, já é isso, meu Deus. Eu não sei que a galera fica com isso na cabeça agora. Sim, mano. Não, e... Já ficou. Não, mas fica na cabeça. O cara, a gente tava pousando em Recife, eu ia falar o motorista. O piloto. Senhoras e senhores, boa noite, acabamos de chegar em Recife, capitão, não sei o quê, tempo ameno, 26 graus, não sei o quê, vamos. E não se esqueça que, hey, pessoal, hey, moçada, o carnaval começa no galo da madrugada. E é interessante que lá em Recife, uma coisa que eu gostei muito de quando eu fiquei lá, é que toda hora que toca o... Tem essa as classe. Pessoas param o que estão fazendo e tipo, começam a dançar frevo. Ah, é tipo o islamismo. É. Chegou a hora de coisa. Bateu a hora, todo mundo abaixa e reza. Não, a gente tava assim, falou, pô, eu lembro que a gente foi com os amigos e tal, era uma, enfim, uma ação e tal. E aí o amigo falou, ah, vamos lá conhecer, né, o governador. Sei lá, a gente tava num cantinho assim que tava o governador de Pernambuco. Que é o galo. Tava um prefeito, tá importante demais. E a gente assim, né, olhando assim daqui a pouco. E fica lá tocando as musiquinhas. Ei, pessoal. Aí daqui a pouco, para. Você sabe, parou a música. Aí todo mundo... parou e ficou silêncio? Não, ficou um silêncio de uns 5 segundos, mas tipo, eu fiquei... Caralho, o que aconteceu? Aí alguém de Salvador infiltrado aqui. Tá querendo acabar com o carnaval de Recife. Aí... Cara, o governador começou a dar soco pro ar de alguém. E a galera pulava e começava a jogar lata pra cima. E cara, é uma loucura. Daí ele... Aí pá, parava. Aí todo mundo... Aquela tensão. Ai, caralho, meu Deus do céu. Que agora vai mudar o trato da música. Só, cara, isso ficou a noite inteira, aquele negócio, galera. Aí você ia conversar com uma pessoa, então, cara, eu sou do Paraná, primeira vez que eu tô. Pô, Luigi, que legal. Já ia. Foda-se a conversa. Chegava a pedir um lanche lá, o moço, me dá uma cerveja, chegava pela arco. Jogava a cerveja pra cima. Aqui é cultura, porra, chupa Salvador. Era assim, cara. Era pô, muito... legal. Mas foi uma loucura. Parece divertido. Eu sei que eu fiquei lá 10 dias. A gente chegou um dia antes do gado da madrugada. A gente ficou 10 dias. 10 dias sem parar. Sem parar, que não para. Não, as pessoas não cansam. Eu peguei um taxista, que ele falou assim, cara, hoje eu tô trabalhando, mas eu pulei... Não, eu brinquei. Eu falei, pô, difícil achar táxi. Ele falou, cara, eu tô trabalhando só hoje. É. Porque eu brinquei o fim de semana inteiro, isso era na segunda. E vou brincar o resto da semana. Só vou trabalhar hoje pra levantar uma pra tomar uma gelada, né? Pô, legal, hein? Ele falou, vou botar uma musiquinha aqui. Hey, pessoal! Hey, moçada! O carnaval começa no galo da madrugada! Então, isso aí que você falou, eu senti em Salvador também. Porque eu já passei 3 anos seguidos em Salvador. Sim. E tem essa pegada também de... Cara, você tá escutando a mesma música durante muito tempo. E aí você pega um táxi, pega um carro, assim, o cara vai ligar o som, velho. E é a mesma música. Não, em Salvador ainda tem um agravante que eles querem emplacar a música do carnaval da Bahia. Puta que pariu! E a Globo força, meu Deus. Tem a música. Qual que é a desse ano? Será que tem algum palpite aí? Ei, pessoal! Ei, moçada, o carnaval começa no galo da madrugada. Se Deus quiser, é essa. Eu acho que esse ano... Eu não tenho boas lembranças de... Eu sei que Naldo não vai ser. Naldo não. Porque ele tá queimado na praça. Já foi. De 2013 foi Naldo. Já foi. Amor de chocolate. Foi, aí. Como não? Caralho, cara. Michel Teló entrou nisso também com o Ice Eu Te Pego ou não? Ah, acho que não, sei, porque não é a Xena. Não, porque existe uma rixa também do seguinte, da galera do carnaval ser brigada com o sucesso do sertanejo. Tá. Porque a galera... Porque assim, o sertanejo... Se você botar qualquer base em cima da música do sertanejo, vira uma música, entendeu? Se botar um axézinho, vira um axanejo. Sim. Entendeu? Vira meio que... Você consegue transformar um sertanejo num axé, numa música animadinha. E aí a galera de Salvador, por exemplo, tinha como é que se fala? Circuito lá que era proibido tocar música sertaneja. Olha aí. Sério? Proibido. Era proibido, porque o sertanejo tava invadindo, não sei o quê, e o pessoal ficava preocupado, ficava bravo lá, tem que manter as raízes, né? É a cultura do axé. E é muito louco, a Bahia é muito legal, sabe por quê? Você chega no carnaval lá e você vê outdoor, e cara na televisão, e propaganda de pessoas que você nunca viu na vida. Mas, aparentemente, elas são muito famosas. É assim mesmo, cara. É tipo o YouTube, tá ligado? Tem milhões de pessoas com 1 milhão que você nunca viu na vida. O carnaval da Bahia é mais ou menos isso. Você vê o outdoor do cara, você fala, quem é esse cara? Não, pô, como assim, quem é esse cara? Que esse aí é o segunda voz do Piscirico. Quem? Você não sabe que é a segunda voz do Piscirico. E aí é uma confusão mental, porque assim, na Bahia, os caras são muito, muito famosos, mas no resto do Brasil ninguém faz ideia. Sabe. Mas o importante é ser na Bahia, famoso na Bahia. Exatamente. E outra, lá também tem as suas rixas, né, em Salvador. Por exemplo, quem que é melhor? Vamos fazer uma enquete aqui entre nós. Quem que é melhor? Ivete Sangalo ou Claudinha Leite? Ah, é polêmico isso, que né? Acha, tem que ser a Sangalo. Eu acho que eu gosto mais de Ivete Sangalo. E você, Igor? Eu acho que é Ivete Sangalo. Tem uma rixa lá, meu. Tem uma rixa. Eu ouvi um papo, eu não sei se é verdade, depois os não ouvintes aí de Salvador podem me corrigir, né? Se é que já não desligaram o podcast raiva. Mas eles podem... Você tá tocando na ferida deles. Não, eu não falei nada demais. Eu acho legal. Eu vou esse ano, inclusive. Lá pra Salvador. Tem uma história que é a seguinte: a Claudinha Leite supostamente surgiu. É. Como? Como? Como que ela surgiu? Tava rolando um bloco de carnaval com a Ivete Sangalo. E aí a Claudinha Leite era repórter de uma emissora. E ela subiu pra entrevistar a Ivete Sangalo. E aí ela falou assim: ah, eu também canto. E pegou o microfone da Ivete Sangalo e começou a cantar. E a galera não percebeu que tinha mudado a cantora. Acharam que era a Ivete Sangalo ainda. Ah. E aí começaram a normal. E aí, caralho, era uma outra mina que tava cantando aí. Viram que ela tinha potencial. E aí ela criou, em seguida ela criou a banda, não sei o que, participou de banda. E tem um próprio bloco dela. Não sei se essa história é verdadeira. Eu ouvi falar lá em Salvador. Dizem em Salvador que dizem por aí. Os caras disseram. Os caras disseram. Não sei quem foi, mas os caras disseram. Então depois alguém me corrige. Mas é louco isso, né, cara? Muito louco. Mas a Claudia Leite, ela é baiana? Ela é... Acho que é... Não sei. Ouvi dizer que ela não é baiana, não. Eu acho que ela não é de Salvador. Eu sei que ela torce pro Bahia... Ninguém torce pro Bahia se não mora na Bahia. É, e a Ivete Sangalo torce pro Vitória. Então já, ah, já tem uma rixa. Outra rixa. Ah, aí já tem uma rixa. Já tá em outros níveis esse conflito aí. Pois é, sim, pois é, cara. É, mas o Carnaval de Salvador também tem essa pegada de loucura, cara. É um negócio louco. Eu tive o prazer, a oportunidade de ir em cima de um trio elétrico do Chiclete com Banana durante um carnaval. Cara, isso deve ser sensacional, hein? Foi uma loucura. Era o... É Belmarques o nome do... E era o último ano do... Do Belmarques, ele é na fera. Na teoria, cara, né? Cara, ainda bem que acabou isso aí. Não acabou. Ah, que droga. Não, mas ele tem agora um outro grupo que eu já tocou nesse carnaval aí. Eu acompanho, eu manjo do carnaval. Esse cara é muito bom, cara. E aí muito tem um bom. Grupo novo. Ele é bom. Muito Belmarques bom. É fera. Se ele estiver ouvindo, um abraço pro Belmarques. Deve estar. Gosto dele. Eu sigo ele no Instagram, eu curto só tudo. Siga o meu chicleteiro aqui, a gente não sou fã do cara. Sou fã do cara, gosto. Que revelação, mano. Aí saiu o Brian. Brian! Eu gosto dele, gosto dele. Que loucura, isso aí é uma informação nova. Jamais imaginaria que o Brian é chicleteiro. Agora o Brian é o primeiro gótico chicleteiro do Brasil. Não, e aí já pensou se meu cabelo é comprido por causa do Belmarco? Já pensou? Mas, cara, imagina o meu conflito ali no sofá, sem saber se coloco na Band Folia ou na muita, Globo. É muita informação. É muita coisa, tem que comprar duas TVs, velho. Na dúvida, coloca no bastidores do carnaval da Rede TV. É verdade. Que pariu, cara. Estilo é o supra-sumo da qualidade televisiva do Brasil. Game of Thrones é o caralho. O negócio é carnaval. Como é que é? Acabei de bastidores. Falar. Bastidores do carnaval. Da Rede TV. Porque é uma ideia genial. Você não tem o direito de transmissão do carnaval. Sim. De porra nenhuma, porque você é a Rede TV, ninguém se importa com você. No máximo, a Rede TV ia ter o direito de carnaval de Curitiba, sabe? Aí não posso falar do Rio, não posso falar de São Paulo. O que eu faço? Falar, Bahia. Eu falo dos bastidores. Eu falo das gostosas. Não, só que aí leva o Dr. Ray, né? É, lógico. Leva o Dr. Ray e fala Ibis, sobre o carnaval. A Ibis e o cara lá, ok. Nelson Rubens. Não, e esse bastidor é muito bom da Rede TV, cara. Porque eles conseguem fazer o mesmo período que uma emissora que tem os direitos faz. E eles fazem sem ter conteúdo nenhum, cara. Nada. Eles ficam 7 horas no ar, cara, mostrando, ó, vamos ver se o peitinho dela tá duro. Vamos ver tudo isso. E deve tomar audiência. Não, e o Dr. Ray, ele fica lá porque ele é médico. Sim. Ele não é nem brasileiro pra manjar de carnaval, né? Porque ele não mora no Brasil há muito tempo. Então, o que que ele manja? Ele manja da bunda. Ele aperta a bunda e fala, essa bunda tá boa. Essa bunda aqui Essa bunda não. É brasileira. É. Esse peitinho aqui é brasileiro. Eu acho que você pode alterar aquela sua dica no começo do programa pra tocar punheta no carnaval. Não precisa botar mais no Multishow. Bota no carnaval. Bota no bastidor da Rede TV. Seus seios são lindos. Cara, e é um show de bizarrice na Rede TV, né, cara? E o Dr. Way é justamente um cara que a mulherada deixa apertar. Sim. Ah, não, ele é especialista, ele vai dizer que especialista em aperto. Especialista em aperto. Nossa, ele tem um aperto que ninguém tem. Ele apertou já a bunda da minha namorada já. Pior que é verdade mesmo. E ele, qual? Ele deu um alvará ou não? Deu, eu gravei um Vine. Ele falou: essa bunda aqui é brasileira. Ele deve sentir o cara lá, né? Porra, que país maravilhoso. Eu venho aqui, só finge que sou médico, as pessoas me deixam apertar a bunda. Eu sou pago pra apertar bunda e peito, cara. Olha só que profissão maravilhosa. Profissão maravilhosa mesmo, né? O cara sai lá, nem deve fazer fama nenhuma lá na porra de Hollywood. Sei lá, ninguém se importa com esse cara. Nunca ouvi falar nada, né? Aí ele vem pra cá, vem apertar bunda e peito. É que o brasileiro é igual a de um gringo, né? O gringo, né? E aliás, agora no carnaval é chuva de gringo, né? Gringo no carnaval é o momento ideal pra você, mulher piranha, que tá querendo arrumar um partido, né, na sacanagem aí. Sim. Esse é o momento. Partido na sacanagem. Qual que é o acordo desse negócio? Porque tem gente que gosta de... Né, gosta. De quê? De dinheiro. De dinheiro. E no momento econômico do Brasil, eu também tô gostando de um gringo chegar aí. Porque, cara, o dólar a R$4... Cola no gringo ali. Cola no gringo, cara. Ele pega uma nota de um dólar ali e compra cerveja pra galera toda, velho. Eu sei de histórias. Opa. de um conhecido que ele se fingia de gringo, ele se fingiu de gringo da Copa, ele se fingiu de gringo em carnaval pra pegar as minas. Consegue? Consegue? Encantada. Caralho, que loucura. Ele se filtra, tá ligado? É só enrolar a língua quando vou falar. Bota uma camisa florida. Brasil, cu. Fala cu, fala cu, que tudo gringo. Bunda. Bunda, tomar no cu. Eu sou viado, finge que fala assim, que os brasileiros nunca conhecem. Eu sou viado, vamos beijar. Ai, que gringo bonitinho. Não. Caralho, então será que o Dr. Ray tá aplicando esse golpe há quantos anos? Vamos lançar um desafio pra algum ouvinte do Não Ovo que vai pular o carnaval aí? Se fingir de gringo e tentar fingir passar um xaveco. Daí conta pra... manda pra nós se deu certo. Não deu. Eu acho que vai dar certo. Ah, eu acho que vai dar certo. Provavelmente dá certo. E aí, cara, tem outro... outra vertente do carnaval que a gente não falou que foi. Que foi, cara? Agora eu fico pensando, e se uma gringa se fingir de brasileira pra pegar um brasileiro que tá se fingindo de gringo? Deve ter muita história de gente que conta que pegou um gringo no carnaval e aí gringo, o cara não era gringo e o outro também achava que era gringa e não era. O que acontece muito disso, sabe onde que é? No último carnaval, principalmente, né? Porque era a Copa do Mundo, não sei o quê. Na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Que também... São Paulo, né? Tem o carnaval lá do Sambódromo e tudo mais, né? Que é a Série B do Rio de Janeiro e tudo mais. O pessoal fica bravo se falar isso. Nossa senhora. É, mas é, né? Não, a realidade é uma só. É você tem dois trabalhos, ficar bravo e aceitar a verdade. Não, o Rio de Janeiro é superior aí no carnaval, não tem o que dizer, né? É o Noigo. Não sei, eu não vou me meter nesse tipo de conflito, não. ele tava me olhando com um olhar julgador, achei que ele tinha um olhar diferente. E aí, o torcedor da vai-vai. E aí o carnaval de São Paulo acontece no bloco de rua. Né? Bloquinho de rua, não é de avenida e tal, né? Sim. Bloquinho de rua. E aí surgem esses blocos de carnaval que tem uns nomes bizarros, né? Tem nomes maravilhosos. Tem uns nomes maravilhosos aí. Esses dias eu tava vendo que era... Qual que era o nome do bloco? Putinhas aborteiras? O bloco de carnaval das putinhas aborteiras. Não. Deve ser a melhor coisa pra se acompanhar, esse cara. Nome, mas esse nome é muito bom, cara. Enquanto o Cid lembra. Unidos da putinhas aborteiras. Vamos abortar! Era virgens legal. Alguma coisa. O mais legal desses blocos de carnaval é quando o jornal local vai passar a programação do carnaval e a ordem dos desfiles. E aí a repórter fica seriamente lendo nomes, como por exemplo lá na cidade onde meus pais moram, tem um bloco que chama As Tetas da Tua Nega. E aí a repórter lê isso seriamente, ela fala: bloco As Tetas da Tua Nega, a partir das 23 horas. Não, não. Pô, tá isso certo é muito isso. Bom, é. Isso é muito bom. Vou dar uns exemplos aqui de nomes de blocos, né, que acontece aí pelo Brasil. Tem aqui, ó, eu peguei uma listinha aqui rápida. Tem o É Pequeno, Mas É Crescer. É bom. Olha. É bom, né? Parece grande. É sobre o bloco, né? Um bloco que tá começando, vai crescer. Mas é engraçado porque todo mundo quer usar o duplo sentido. Todo mundo quer fazer a piadinha do Zorra, a piadinha do banco, da praça aí, da Praça Nossa. Que dia faz parte. Tem, ó, Já Comi Pior Pagando. Não entendi esse. Já Comi Pior Pagando. Já Comi Pior Pagando. Nunca Mais Eu Bebo Ontem. Isso é bom. Boa. Eu Não Venho Mais Aqui. Cutucando Atrás. Olha aí. Sovaco de Cristo. Que porra é essa? É polêmico, hein? Eu vou lá no bloco Sovaco de Cristo. Tipo, quem vai nesse bloco, tá ligado? Sovaco de Cristo. Toninho do Diabo. Eu acho que ele sai do... acho que ele deve sair do Cristo Redentor, né? Alguma coisa assim. Quem Não Aguenta Bebe Água. Ok. É uma comunidade do Orkut, essa, né? É verdade. Cara, eu acho que quase todas as comunidades do Orkut dariam um bom nome de bloco de carnaval. É verdade. Tem um aqui que... esse aqui não é muito bom. Eu Choro Curto, Mas Rio Comprido. Tá fuck. Que porra de nome é esse? Eu Odeio Acordar Cedo. Tem o Odeio Sexta-feira. Aí. Vai Tomar no Grajaú. Unidos da Pastilha Frouxa. Que isso, cara? Por que será que é esse não bloco? Não faço ideia. Unidos da Pastilha Frouxa? Ah, cara, será que é tipo de bloco não tá com nada. Será que é tipo Não Ter Freio ou alguma coisa assim? Pode ser. Eu acho que a gente tinha que criar nossos próprios blocos. Olha isso aqui, ó. Mostra o fundo que eu libero o benefício. Caralho, que nome complexo. E aí deve ter umas siglas assim pra... Precisa de 3 abadá pra colocar o nome inteiro. Esse aqui é bom. Melhor ser bêbado do que ser corno. Dá pra ser os dois? É tipo uma placa de caminhão em formato de bloco de carnaval. Ah. Senta que eu empurro. Tem o Largo da Mulher, mas no Largo da Cerveja. É dos atiçados, né? Eu acho que é dos pés de cana, assim. Esse aqui é polêmico também. Te vejo por dentro, sou da radiologia. Que porra de bloco, Te vejo por dentro. Tem três pessoas no bloco, eles já acham que tem algum direito de fazer isso. É, tem um moderninho aqui, ó. New Kids on the Bloco. Os hipsters. Florzinha na cabeça. Já postou no Não Salvo um bloco de carnaval do Super Mario? Super Mario Bloco. Super Mario Bloco. É bem legal. Mas é um desânimo que dá um nervo. É. Cara, é tipo, ó, fofinho, Super Mario Bloco. Os caras tocam a marcha com as musiquinhas do Mario. E a galera parece que tá sendo o velório da princesa. Tem que pegar a estrelinha. Bloco velório da princesa. Bloco animado é o da Xuxa em 73. Né? Como é que é esse bloco aí? Você não lembra com a bandeira do Atlético Mineiro? Ah, é verdade. Tem no Não Salvo também. Tem no Não Salvo. Puta, procura aí Xuxa Carnaval, que você acha, mano? Xuxa Carnaval Não Salvo. Aquilo lá que é o carnaval de verdade, cara. Aquilo lá era... Qual é o nome daquele bloco, será? Cara, não faço ideia. O bloco da... Qual é o nome do filme dela? Eu não lembro o nome do filme dela. Filme errado. Enfim, tudo bem. Existem vários blocos de carnaval com nome de trocadilho, né? Sim, nome de demais. Engraçadalho aí. Enfim, tem um monte. Todo mundo perde a compostura no carnaval mesmo, né, cara? Cara, aí que tá isso que eu ia falar, cara. Quais são... Porque assim, a gente precisa, de alguma maneira, gostando ou não de carnaval, sobreviver ao carnaval, né? Que isso é importante também, né? Porque você tava lá em Recife, participou lá da canoa... Da canoa do galo da madrugada. Pois é, você teve que, cara, sobreviver. Sim. Você tava vestido, tá com alguma fantasia, Luiz? Eu lembro que não. Eu tava só com uma... Eles me deram uma máscara de um pintinho, assim. Pra fazer trocadilho com o galo da madrugada. Deram um pintinho e eu andava com aquilo. É só isso. Mas eu acho que o principal pra você sobreviver nessas esses conglomerados, né? Olha, de foliões. Que bonito isso. Belos. É saber. Belos. Principal, é saber mijar num lugar que a polícia não te veja. Só isso. Entendi. Do resto. Entendi. Porque agora o bicho pega agora, mano. Tá dando multa. Mijar na rua. Tá dando multa. É crime. Mas, pois é, eu entendo, ó. Eu vou falar bem. Vou ser bem sincero aí sobre esse assunto, porque eu entendo os dois lados. Eu entendo, cara, que é simplesmente horrível ter uma cidade inteira cheirando a mijo. Sim. Simplesmente é a coisa mais... Nossa, cara, isso é a coisa mais nojenta que pode acontecer numa cidade. Ah. É a cidade federa mijo. É aquela situação de que você tá andando aí, tem poça no chão, você olha pro céu, o céu tá azul. Tipo, não choveu, tá ligado? É tudo mijo aqui, velho. Tudo molhado, né? Você vê um barranco e tá, cara, tá descendo uma cachoeira. Você fala, ué, mas de onde tá vindo essa cachoeira? É cachoeira de mijo. Aí você dá uma respirada, você sente aquele cheiro que derrete o pelinho do nariz. Nossa senhora, cara, nossa. Sobrancelha vai queimando, né? É tóxico, o ar fica tóxico no carnaval, tóxico, né? E não é, é em volta do carnaval, né? E aí tem essa pegada aí que realmente é horrível. E outra, pior do que mijar, o que que é? É você saber que tem um cara botando pau pra fora no meio da rua pra poder mijar. Também. Né? No também. Carnaval, que é cheio de uma mulher passando, e tem criança, e tem não sei o que lá. Realmente é escroto, né? E não só o cara botando pau pra rua pra mijar, como uma mulher botando pau pra rua pra mijar. Também. No carnaval, isso carnaval é normal, cara. Também tem muita mulher botando pau pra fora. Eu nunca tive uma experiência carnavalesca desse nível. Também não sai do quarto? Eu imagino. Porque o banheiro tá dentro, tá do lado da sala. É, na né, sala não? Eu tenho um banheiro próximo. Mas eu imagino você que também deve casa ser... pra ter experiência? Não. Mija no cantinho ali perto da geladeira. Ali. Mas eu imagino que também deve ser tão ruim quanto a pessoa querer fazer ali sua necessidade e não encontrar um banheiro. Não tem banheiro. E cara, aí... você calcula 3 milhões de pessoas pulando o galo da madrugada. Imagina. Quantos banheiros vão precisar? Imagina, cara, a polícia... Quantos banheiros químicos lá, cara? Pois a polícia vai ficar louca prendendo todo mundo esse ano. Pois é, não. O Rio de Janeiro aí já começou as multas já. Sábado antes do carnaval ali, já tá, a galera já tava multando já vi umas matérias aí. Enfim, o mijo realmente é um negócio complicado de carnaval. É algo difícil de você conseguir se esquivar, né? Outra coisa que é difícil você se esquivar no carnaval, o que que é? Briga. Briga. Briga de carnaval é um negócio horripilante, cara. Porque parece que não existe lei no carnaval, né? Então você pode matar as pessoas de boa. E realmente pode, né? E realmente pode. Pode porque a polícia tá multando quem mijou na árvore. É, então, tá tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Cara, favorável mas no carnaval, no carnaval é onde você faz valer a lei da reação em cadeia, cara. Porque você vê um soco dado pra sua direita, Aí você olha, fica com medo, quando olha pro outro lado, já tá todo mundo brigando pro outro lado. Sim, ah, é efeito dominó. Tipo, e você tá no meio. E você no meio, você só tem que se abaixar. É uma roda punk por segundo, cara. É muito bom. Eu tenho uma história de Salvador. E é uma roda punk tocando Naldo. Aí que começa a confuso. Em cima, em cima. E o pessoal tocando muito bom. Cara, aquela vez que eu contei pra vocês que eu fui no Chiclete com Banana, fiquei no trio elétrico, foi um negócio mágico, por quê? Eu tive a experiência de, né, de banda de carnaval, de como é que, de shake, pode ser também. Como é que o Bel Marques, ele se sente, eu vi que ele se sente triste. Se sente triste. Isolado. Eu vou lá, curto a foto dele no Instagram, ele fica feliz depois. Ah, pode ser. Mas ele, naquele momento, ele claramente estava tristonho. Ele queria estar no ar-condicionado. Exatamente, porque, cara, ele faz o circuito e ele é obrigado a repetir a mesma música. Eu ia falar isso, deve ser um saco. A cada 5 minutos. Deve ser um saco. Qual que é? Ah, eu tô tentando lembrar qual que era desse ano. Não, ele tava tentando emplacar uma. Ah, né? Puta, é a essa que nossa, ainda pior então, cara. Porque daí ele não consegue emplacar e ele fica mais triste. Daí ele tava tentando emplacar aquela mulher, aquela repetição. E a música não é. Sinceramente, a música não era muito desculpa, legal. Meu. Ah, não, você vai ofender o Brian, cuidado. Não, desculpa, Brian. Mas cara, a música do. Fala assim, cara. Essa música não era muito boa, não. Mas enfim, ele tava tentando lá e blá blá. E aí eu tava. E aí depois da sétima vez que ele tá cantando a mesma música, você já não presta muita atenção, né? E aí eu comecei a olhar pra baixo. Olhar pra galera ali, né? Tipo, como se eu fosse um ser superior. Estava no trio elétrico, onde todos eles queriam estar. Tava olhando os Dalits ali, tava a galera. E aí você vê, daí você começa a analisar, né? Porque tem a pipoca, né? Que é a galera da Muvuca, né? Se não me engano. Certo. E tem a galera que tá no cordão ali, que é a galera que pagou R$7.000 são os equilibristas pra acompanhar. Em cima do cordão. E tem a galera que é a própria corda. Porque o cordão é um cordão humano, né? Ah, não tem uma corda esticada? Não, tem uma corda, mas a corda ninguém iria respeitar se não tivesse uns negão parrudo segurando a corda. Ah, são a corda humana. Exato. Sem contar que pra você segurar a corda no formato da galera, você tem que fazer uma força absurda. Então, tipo, são centenas e centenas de pessoas segurando corda. É bizarro. É um cabo de guerra. É um cabo de guerra. Não, o cara pode fantasiar de corda. Já, já fica no meio ali. Pois é. E aí você começa a ver que realmente tem um apartheid, velho. Tem, querendo ou não, tem um apartheid ali. Tem, porque tem a galera rica que comprou o negócio, tem a galera que não tem condição ali, que tá do lado querendo se tomar. Mas quer sarrar do mesmo jeito? E quer sarrar também. Ah, mas esse povo tá. Vai tomar no cu. Vocês estão na Bahia, não tem outro lugar pra vocês irem pular carnaval, pois caralho? É, né? Vai na esquina do cemitério, tem carnaval. Os caras vão ficar lá no meio se matando. Eu não entendo também, não, porque eu não posso perder o bloco da Ivete Sangalo. Cara, ela tá aí o ano inteiro. Ela tá o ano inteiro na Bahia. Você, pô, ali, assiste o negócio lá, Ídolos, não, é o The Voice Kids, pronto. Tem que ficar lá pulando, espremido, mijando. Se eu fosse os Dalit, eu ia na maldade. Eu ia levar umas bexigas e eu ia mijar dentro da bexiga, amarrar e ficar jogando na galera lá dentro dos pipoca. Pipoca, que chama? Não, pipoca é a galera de fora. Ah, não, e quem tá dentro? São os pipoqueiros. Quem tá dentro, tá dentro. Quem tá dentro é os carioca. Cara, eu ia ficar lá, mijar. E jogar nos carioca. Mijar, jogar. Dá uma escola. Mijar, jogar. Só salgando pipoca. Aê, vamos lá, é Bahia, tal. Sorria, bem-vindo à Bahia. Na boca, vai, filho da puta. Você quer zoar? Igual quando você é pequeno, né? Qual é a primeira letra do alfabeto? Ah, bem, joga confete na boca da criança. Eu ia fazer isso também. Vai com mijo. Joga uma eu bexiga. Ia me fingir de gringo. Ah, ia chegar nas carioca lá. Gringo, filho da puta. Hi. Se eu falasse hi, toma o hi aqui, ó, filho da puta. Hi, que parta. Caralho, o Luiz tá muito revoltado. Voltadaço no carnaval. E aí, cara, eu percebi uma coisa também lá de cima, que é o seguinte: as brigas acontecem porque as pessoas. Tem muita gente que vai pra brigar. Pra brigar. Tem nem que vai pra brigar. É o cara que tá com a camiseta amarradinha no short. O cara, ele já treinou o ano inteiro, se preparou pro UFC do carnaval. Entendeu? É uma preparação de um ano que ele tá esperando pra brigar. E, aí você viu uns caras. E lá em Salvador rola uma capoeira, então. Não é tudo, totalmente. E é uns negão, mano. Sim, não é totalmente amador ali, aluno. Não tem como brigar com esses caras, não. Não tem como. E aí você vê que é um grupinho de galera de academia, todo mundo sem camisa, tal, os caras fortão, tal, fica de canto. E eles têm uma dança que a galera não vai ver aqui, né? Porque vocês só estão escutando, né? Vocês não vão, mas é uma dança mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer com você que o Luigi pra você entender. Ó. Cid tô, está tá aí dois... você dançando. Aí fica assim, ó. Cid está com os dois punhos na altura isso. do nariz. E aí fica assim, ó. Chacoalhando, direito, esquerda. Esse fica dando soco esquerda. No ar. Entendeu? Ah, a dança é soquinho no ar. É uma dança, é. Só que assim, é um soco que fica, eles ficam brincando um de frente pro outro, de dar soco alternado sim, do lado da sua cabeça. E óbvio que vai dar merda. Que depois de 10 cervejas, você vai acertar a orelha de alguém. Entendeu? Você vai acertar. E aí começa a porradaria. Ou seja, os caras brincam de lutinha e quando acontece uma lutinha, vira uma luta. Bizarra. Aí virou a guerra. Cara, eu participei do momento ali que foi assustador, cara. Eu tinha que ir do lugar onde eu tava até a van que ia buscar a gente, né? Cara, eram duas quadras assim de distância. Eu falei, não, vamos lá. Eu e a namorada, eu falei, vamos lá, tá? Duas quadras, rapidinho, vamos lá, tranquilo. Aí o pessoal falou assim, ó, Cid, eu não aconselho você ir sozinho, não. Melhor ir com segurança. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, segurança, andar duas quadras. Não é tão... Não imagina é... só ex-BBB, não é, sou tão famoso não é, assim. Não, ninguém vai vir pedir autógrafo. Não, gente, relaxa, né? Já achando que tava, né, abafando. Mas não é por causa disso. É porque rola umas brigas. Não, vai, é duas quadras, qual, né, como é que vai... Enfim, resumindo a história, um cara pegou um carrinho de obra e atacou na cabeça de outro cara. Caralho! Do meu lado. Caralho, velho. O cara arremessou um carrinho de obra na cabeça de outro nego, velho. Caralho, cara. Todo mundo correndo aí, garrafa voando. Falei, caralho, onde é que eu tô? Ainda bem que eu fico com segurança mesmo. Não, o bom que daí eles estão lá brigando, começa a tocar o chicleteiro lá, acaba brigando. Acaba brigando. Todo mundo se abraça. Oxi, se abraça. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, me falaram, eu não acredito porque eu não acho que chegue nesse nível. Os caras falaram? Não, né? Boatos. Ouviu, eu acho que é inveja do povo do Sul. Ixi. Tudo invejoso, rancoroso, depressivo. Deve ser, mas esse povo é assim mesmo. Falaram que lá você. Os caras têm adesivo no carro, assim, eu sou chicleteiro. Ah, tem? Tem. Claro. É sério? Ué, claro. Você coloca na frente da casa, assim, lençóis, eu sou chicleteiro. Claro, por que aqui, não? Aqui mora um chicleteiro. Oh, eu vou no querer um adesivo desse aí. Aqui já faz um chicleteiro? É sério? É sério. Ah, não. É sério. Tem um cara que trabalha no Rica, lá, na IQ, que a capinha de celular é eu sou chicleteiro. Ele é fã mesmo. Mas ele é aqui do Sul. Ele é poser, ele é daqui, igual o Braga. Ele é aqui de São Paulo. Ele é tipo poser, eu quero um adesivo do seu chicleteiro. É chicleteiro, mas não mora na Bahia. Eu acho que, ó, tem uma ideia boa aí, hein, pra Belmarques e não sim. sei o quê. Não existe agora em futebol sócio torcedor? Por que não tem um chicleteiro torcedor? Puta, olha, ótimo. Aí. Não é uma boa sócio ideia? Sócio chicleteiro. Ótimo. O sócio chicleteiro. O cara paga uma mensalidade, igual ao futebol. O cara paga uma mensalidade por mês, e aí ele recebe ali um CDzinho, recebe um abadá, recebe uma bandana do meu marco, vai recebendo uns brindezinhos e tal. E aí, final, não chega o carnaval, ele tem, ganha o direito, né? Pagou o ano inteiro certinho, ganha o direito de desfilar lá no negócio. Não, boa ideia. Puta, excelente ideia. Ótima ideia, ótima ideia. Eu pagaria. Eu não sei como eles nunca pensaram nisso antes, cara. É, porque eu sou um gênio. É empreendedorismo, né, cara? Empreendedorismo aqui na veia, né? Mas alguma coisa... Onde é que você passa o carnaval? Não perguntei pra você. Cara, geralmente eu passei em Floripa, cara. E é bom, cara. O Bloco dos Sujos. É bom. Bloco da onde? Bloco dos Sujos, cara. A cidade mesmo. A cidade inteira para pra ir pro centro de Floripa e as cidades em volta também. Bloco dos Sujos? Pra ir pro Bloco dos Sujos, onde todo mundo se veste de mulher. Ah, então são as sujas. É aquele velho desculpa pra se vestir de mulher. É, exatamente. E você se veste de mulher? Não, eu nunca fui vestido de mulher. Igor, fala a verdade. Nunca fui, cara. Nunca foi? Meus amigos já foram, eles vão de peruca. Sabe o filho do criador, cara? O Lelo? Sei. Ele tem uma foto que ele parece um travesti de AIDS. No dia que a gente foi. Que no dia que a gente foi pra lá, cara. Que ele tava vestido de mulher, só que ele é careca, tá ligado? Tava mulher careca. Tá muito feio. Sabe o que eu fiquei imaginando? Como será que deve ser o carnaval da quarta série em Palhoça? Ah, é tudo feito de TNT. Imagina, bloco do TNT. Imagina os TNT da janela e faz um bloco ali. Faz um galo. Um carro alegórico. Faz um galo. Faz um carro alegórico. O galo do meio-dia. Será que eles devem ficar juntinho também? O galo do meio-dia. Madrugada, a criança não pode. Então, a galinha do meio-dia. Só que o que muda do grito da música de carnaval não é que o Luiz tava cantando até agora. É uma um pouco diferente, que é tipo... Oi, oi, oi, oi, oi. Sou manezinho, mas não sou nenhum bocó. E repete a lanjinha. Credo, cara, que... Ai, ai, ai, ai, ai, sou manezinho, mas não sou nenhum bocó. Ah, gostei, boa, boa, boa. Pô, gostei, cara, e ela repete a cada 30 segundos. Então você nunca consegue parar de escutar isso. Né? Cara, que legal, né? O Brasil tem carnaval diferente em tudo que é lugar, né, cara? E bloco de rua nem pensar, né, Bré? Eu tenho, lá no Rio Grande do Sul tem. Tem. Muitos, tem. Nossa, igual em todo lugar. É, mas eu não gostava triste, só. É o bloco não, eu acho triste porque eu não sou fã de bloco de carnaval, mas eu acho que deve ser igual São Paulo. Cara, eu não tô entendendo. O Braille é fã de. Não é fã de bloco de carnaval, mas é fã do chiclete com banana. Sim, gosto. Tem que decidir, cara. É dois bus. Mas eu gosto. Não é dois bus, não são duas coisas que caminham juntos, sabe? Se não, caminham juntos. São duas coisas separadas. É, eu fico em cima do tipo você ser fã do Bolsonaro e do João Willis ao mesmo tempo, cara. Não tá dando certo essa tua distinção. É, mas eu gosto de carnaval, apesar de gostar de ficar no meu sofá também. Tá bom, tá bom. Enfim, terminamos assim mais um Não Ovo, esse sobre carnaval. Papo muito interessante. Cara, fala, vamos terminar cantando a musiquinha do chinês da federal? Japonês da federal? Chinês da federal. Chinês da federal. O chinês da federal é uma cópia falsificada do japonês. Chinês da federal. Pô, por que você não falou isso na hora que o Brian perguntou qual que vai ser a marchinha do ano, não sei o quê? Putz, eu não lembrei disso. Não agora. Lembrou? Pode ser essa. Eu gostaria muito que fosse essa, cara. Não, eu acho que é o seguinte, a gente tem que também, pra terminar esse podcast carnaval, que é dando os parabéns a nós mesmos. Porque a gente fez um podcast quase uma hora sem falar Mangueira. É verdade. Na mesma frase. Não vai entrar, Mangueira tá entrando. É verdade. Pro Luiz tá ficando muito difícil porque ele já virou tiozão, né? Já. Terminamos mais um Não Ovo. Muito obrigado a todos os não ouvintes aí do Não Ovo que acompanharam esse podcast sensacional sobre carnaval. Siga nossas redes sociais aí, @ Não Ovo no Twitter, que a galera, inclusive, encheu o saco do Naldo. Cara, o pessoal. Não poder a mais. A equipe do Twitter do Naldo lá deve estar maluca, cara. Porque o pessoal. Cara, é muito tweet, cara. Incomodou demais. É, muito, eu tava lendo a galera tweetando com a hashtag lá, eu tava cascando o bico. Enfim, o Naldo deve estar preocupado. Deve estar maluco. Ele é, caralho, o que eu fiz? Enfim, @ Não Ovo no Twitter, tem o Facebook que é o @ Não Ovo, mas principalmente assine o feed do Não Ovo. Sim. Você que tem iPhone, entra no aplicativo de podcasts e assina o feed do Não Ovo. É só pesquisar Não Ovo. Eu fui assinar pra uma pessoa esses dias aí que ela tinha iPhone e queria saber como é que assinava. Ah. E aí eu fui escrevendo Não Ovo, quando eu coloquei o N, já apareceu Não Ovo. Já apareceu Não Ovo. Nossa senhora. Primeira sugestão ali do N, Não Ovo. Ah, maravilha. Pra você ver, até a Apple já tá ajudando a gente. Já é, brother, já. Então, enfim, assina aí o feed do Não Ovo, que isso é o que mais ajuda a gente e ajuda você. Porque assim que sai o podcast, você recebe uma notificação. Avisa, ó, tem Não Ovo novo aí pra você escutar, né? Então já é mais fácil pra você acompanhar também, né? E uma coisa interessante também, o que que é? E lá como é que se fala? No review? Não, nas opiniões do iPhone tem isso aí, né? Você dá opinião sobre o podcast. Sim. Tem. E tem uma galera avaliando a gente com 5 estrelinhas, falando umas coisas muito bonitinhas pra gente. Tô achando maravilhoso. Só alegria também. A gente tá com umas votações boas ali, né? Sim. Eu vi, tinha algumas que o cara vota zero ali, né? Porque é um filho de uma puta. É. Né? Sempre tem uns arrombados. Tem os caras que votam com uma estrelinha e falam assim, não ouvi ainda, depois que eu ouvi, eu avalio de novo. Retardado, né, velho? Mas tudo bem, mas a galera que gosta do podcast, por favor, vai lá, bota 5 estrelinhas, fala, nossa, é legal, sei lá, fala qualquer coisa. É show. Que ajuda bastante. Fala que é legal, pois é, fala que é legal, que tá tudo certo. E terminamos com essa maravilhosa música de... Música não, marchinha, né? Marchinha. Marchinha de carnaval, pra você aproveitar o seu carnaval aí no level Brian Rizzo. Valeu! Ai, meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da federal. Com o coração na mão, eu respondi: o senhor está errado. Sou trabalhador, não sou lobista, senador ou deputado. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da federal. Dormia o sono dos justos. Raiava o dia, eram quase 6. E escutei um barulhão. Avistei o camburão. Abri a porta o japonês então falou: vem pra cá. Você ganhou uma viagem ao Paraná. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal. me dei mal, bateu a minha porta na Polícia Federal. Ai, meu Deus, me dei mal. O Lava Jato começa com o japonês na tua casa.